Nesta quinta-feira, dia 27 de agosto, a Aquipar, Associação dos Aquicultores de Gaspar, completa 22 anos de existência. Durante todos esses anos, a Aquipar teve grandes avanços no município devido ao grande envolvimento dos associados da Secretaria de Agricultura, da IPAGRE, do IFSC e da imprensa. Nós vamos conversar agora com a Ofélia Maria Campigotto, que é a presidente da entidade, para sabermos mais detalhes sobre esta data tão importante. Bom dia, presidente. Bom dia, Gil Dias. Bom dia, ouvintes da Rádio Sentinela do Vale. É um prazer a todos poder falar um pouquinho da nossa Aquipar. Hoje, dia 27 de agosto, a Aquipar completa 22 anos de existência. Estou, neste momento, como presidente da Aquipar, escolhida pelos associados, claro, mas quero principalmente agradecer, dar os parabéns a todos os associados da Aquipar e também a todos os envolvidos, colaboradores, parceiros, como é a IPAGRE, o IFSC, o próprio Secretaria da Agricultura e Aquicultura, né? E os meios de comunicação, como é o caso de vocês, a Rádio Sentinela. E a nossa maior riqueza realmente é o associado. E eu quero deixar aqui os parabéns à Aquipar pelos seus 22 anos de associação. É muito tempo, temos muitas histórias, temos realizações, conquistas e muitas coisas ainda a se fazer. Presidente, em que data foi fundada a Aquipar aqui no município? Quais foram os primeiros piscicultores associados e como foram desenvolvidos os primeiros trabalhos da associação? A Aquipar foi fundada no dia 27 de agosto de 1998. O então engenheiro agrônomo Paulo Fernando Varmley, da IPAGRE, organizou os associados para formar o então Aquipar. Dentro dos associados fundadores, nós temos dois atuantes ainda hoje, que é o senhor Antônio Buchmann e o senhor Laureano Carlos Schmidt. Os primeiros agricultores iniciaram a construção de açudes e tanques bem precários para estocar peixes perto de casa, porém era fruto de um trabalho extrativismo. Até a década de 1940, a piscicultura era somente extrativista. Os peixes eram apanhados em grandes quantidades nos nossos rios. A partir dos anos 40, os colonizadores passaram a ter o apoio de estruturas de produção de alevinos com as instalações das primeiras estações de produção de alevino de Santa Catarina, na escola agrícola do município vizinho, Blumenau. Em Gaspar, a extensão em piscicultura tecnificada iniciou em 1985, com a disposição de um técnico específico em piscicultura, o senhor Marcemiro Adário de Campos, através de um convênio entre a Prefeitura e a Caresc, que seria hoje IPAGRE. O primeiro seminário de piscicultura aconteceu em Gaspar em 1997. Depois teve uma campanha de alevinos, cursos de capacitação para os piscicultores que queriam realmente se envolver, né? Aconteceram também feira de peixe vivo e o trabalho inicial se pensou em risipiscicultura, que era a criação de peixes através dos tanques de arroz. Inclusive, um dos produtores era o seu Elmar Bailer, que hoje é o presidente do CMDR. Nós temos como objetivo servir como um órgão de representação junto às organizações existentes, bem como na esfera pública municipal, estadual e também nacional. E o nosso trabalho é incentivar o associativismo nas atividades da aquicultura e piscicultura, visando o estímulo da produção de peixes. Importante colocar sempre com as parcerias da Secretaria da Agricultura e Aquicultura de Gaspar, a IPAGRE também é nossa parceira, na pessoa do senhor Josi, o Instituto Federal Catarinense, o IFSC, aqui de Campos Gaspar, também é um grande parceiro, a IFC, também de Camboriú, de Rio do Sul, de Araquari, são nossas parceiras nas atividades, e também a Universidade Federal de Santa Catarina, que tivemos muitos eventos e encontros, visitas com esse pessoal. Somos também atuantes e participativos nos conselhos de Gaspar, do DEL, Desenvolvimento Econômico Local, CMDR, Conselho Municipal do Desenvolvimento Rural, CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo de Gaspar. Presidente, quais as principais ações desenvolvidas pela Aquipar durante todos esses 22 anos? Dentre as muitas ações realizadas, considero fundamentais no desenvolvimento da piscicultura de Gaspar. Foi assinado um protocolo de intenções, que é o DRS, no dia 22/8/2011, né? É um programa de desenvolvimento regional sustentável da piscicultura em Gaspar. Isto foi muito importante porque tivemos várias reuniões e levantamos quais eram as necessidades para podermos desenvolver a nossa piscicultura. Aqui tivemos uma parceria muito importante com o Banco do Brasil, com a IPAGRE, com a Secretaria da Agricultura e Aquicultura de Gaspar, onde foram feitas essas reuniões, levantamento de diagnósticos e planos de ação. Aí cada um teve os seus planos de ações para realizar, para fazer. E foi muito importante esses trabalhos. Outra elaboração importante que eu considero foi o Dia do Pescador. Dia do Pescador é 29 de junho, que é o Dia do Pescador, Dia de São Pedro, que é padroeiro dos pescadores, né? E o primeiro Dia do Pescador que nós fizemos foi dia 29/6/2010. Foi lá na Truticultura Bertoldi, com uma palestra motivacional com o professor Jair dos Santos, né? E também com o jantar festivo. Lembro que nós convidamos os associados da PISMA. Foi muito importante esse primeiro evento lá na Truticultura Bertoldi. Com o DRS, evoluímos e conseguimos fazer a inspeção municipal, como é o caso do Pesqueiro Fernandão, do Schmidt Pesca e Lazer, também lá da Truticultura Bertoldi, né? E com a inspeção municipal, conseguimos fazer a colocação do filé de tilápia na merenda escolar. E no ano passado, uma equipe de Joinville esteve em Gaspar para conhecer, entender como foi elaborado esse projeto, esse trabalho. Visitaram o Pesqueiro Fernandão e o Schmidt Pesca e Lazer também. Outro trabalho muito importante foi o Festival da Tilápia, onde podemos colocar a tilápia para o público nosso gasparense conhecer, divulgar, falar mais sobre a nossa piscicultura. Importante também o trabalho da IPAGRE, na pessoa do senhor Josi, que está sempre presente nas nossas reuniões e eventos, né? Todo ano ele também faz o levantamento da piscicultura, dos piscicultores do nosso município, dos associados, né? Piscicultores comerciais são 13, número de viveiros 75, área alagada 38,7 hectares e a produção 560.200 quilos. E temos também os amadores. Então, quantos amadores nós temos em Gaspar? 190. Número de viveiros, em média, 500. Áreas alagadas, 140 hectares. Temos aproximadamente 609.900 quilos de peixes produzidos em Gaspar em 2019. Que os dados que são coletados esse ano são referentes ao ano passado. Presidente, como que vocês estão realizando as reuniões neste ano, antes e durante a pandemia do novo coronavírus? Realizamos este ano, em 2020, a nossa primeira reunião, no dia 3 de fevereiro, com todas as programações e planejamos esse ano, mas a pandemia, o Covid-19, tudo ficou suspenso, parado mesmo. Reuniões, eventos, visitas, palestras, nada pôde ser feito. Só os trabalhos da atividade da piscicultura não para. A agro continua trabalhando. Afinal, a gente produz alimento, que é vida, né? Que são fundamentais para todos nós. E um dos últimos eventos foi realizado no dia 14 de dezembro de 2019, lá no Pesqueiro Fernandão, foi um sábado na parte da manhã. Foi muito importante a participação desse pessoal da piscicultura. Este ano, no dia 28 e 29 de janeiro, também tivemos o curso de turismo rural na CONTUR, né? No Pesqueiro Fernandão. Foi muito importante a participação e envolvimento para poder alavancar o turismo mesmo dentro da área da piscicultura. No dia 13 agora de agosto, o associado, o senhor Nelson, fez a despesca também, onde eu pude participar, registrar com algumas fotos, alguns vídeos pequenos, e nas publicações a gente chegou a ter uma visualização de 3.700 visualizações em pequenos vídeos. É importante que o pessoal veja a piscicultura, conheça a piscicultura e entenda um pouco a atividade do nosso piscicultor, aquicultor de Gaspar. Dona Ofélia, muito obrigado pelas suas informações. Gratidão a você, Gil Dias, e também aos ouvintes da Rádio Sentinela do Vale. Muito obrigada, bom dia a todos. Nós conversamos com a Ofélia Maria Campigotto, presidente da Aquipar, nos falando sobre o aniversário de 22 anos da Associação dos Aquicultores no município de Gaspar. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.